caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast O Criador. E todas as semanas citarei um post que terá a duração de toda a semana. O post desta semana chama-se O Reflexo Espelhado, que passarei a citar. A pintura surgiu como substituta e, de certa forma, aperfeiçoamento da imagem espelhada inicialmente nos lagos e que ainda não existia na época em que esta apareceu e foi levada em conta pela primeira vez como reconhecimento da imagem do próprio homem. Vê-se na pintura o que se vê no espelho, ou seja, o reflexo de vidas dando substância à alma de uma encarnação. O reflexo é o esboço e o paralelo da vida de um ser inteligente, pois nenhuma espécie se vê ao espelho. A pintura vem trazer à imagem refletida nos lagos uma tentativa de compreensão e uma introspeção da própria alma humana. A pintura vem mais tarde revolucionar o apuramento da verdade dos factos, quando se trata dos factos de uma pessoa criminosa em tribunal, em que há sempre uma pessoa que desenha uma imagem do réu, em que esta é utilizada em termos de esboço e ponto de partida para a detecção, formação, constituição e avaliação de uma imagem do caráter de um indivíduo com índole criminosa. E porque de uma paisagem ou de um indivíduo há sempre mais do que uma cópia, e por isso podem estar em mais de uma natureza ou domicílio, da mesma forma há mais do que um lugar em que o homem estará presente para além da terra, que é no céu. E agora, e ao fim do post de 6 de junho de 2016, podeis também visitar os dois blogs que tenho, um no blogger intitulado Criador Eterno e o outro no Facebook intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com a música clássica em que irão escutar Sor, primeiro andamento das seis valsas, Opus 17.